para quem mesmo sem alguém que o puxa aparece e prega o susto com a rima de luz. Para quem se pinta nas ruas da boca do mundo e quando cospe puxa bem o ácido que vem do fundo. Para quem já vê as costas cicatrizadas das palmadas que se tornam facadas e ficam marcadas. Quem não procura, procura a qualquer procura de ser. Para quem dá um murro na mesa e tem sempre algo a dizer. Para quem já caminha com o corpo sem mente sã, mas hoje pega no ontem e constrói o amanhã. Para quem com objetivos marcados ou não segura a rédea com os dentes e domina a situação. Quem é que faz mate, cheque, viola ou é que traz rima, fete no fucking deck e faz injeto e manda pela retreta, pela cassete, do set, falsidade repete. Para quem não se mete nem com a mosca tosca, para quem não assusta com fusca nem usa boca frouxa. Para quem não se junta ao mais forte e tenta vencê-lo, olha de frente para a morte sem olhar de medo. Para quem inconscientemente mostra o que sinto, a alma céu aberto com o corpo transparente. É diferente simplesmente por ter uma mente ativa, presente e consciente do sentido da vida. Isto é, para quem se tem, para quem ninguém me tem, para quem a percentagem não intervém. Para quem? Para quem não quer me viver, para quem tem fome de ser e quer aparecer com bons olhos aos olhos que tem. Isto é, para quem se tem, para quem ninguém me tem, para quem a percentagem não intervém. Para quem? Para quem não quer me viver, para quem tem fome de ser e quer aparecer com bons olhos aos olhos que tem. Para quem? Não fica sentado o dia todo, corre como um lobo para que o dia renda ao dobro. Para quem não passa a tarde na esplanada, prossegue a caminhada, corre risco nesta estrada. Para quem vem, a brega funda mais de 100, tem responsabilidade onde intervém, sem contratempos nem eventos, explicações desconvincentes, eficácia busca sempre. Para quem empanha a lata nestas ruas, falha a arte à luz da lua, preparado para a fuga. Para quem treina movimentos aos quatro ventos, no tapete ou no cimento, com postura bem potente. Para quem cola no prato, corta o momento exato, talento nato, adquirido no anonimato. Para quem acredita na força da palavra, a voz como pedrada até ao fim da madrugada. Para todos, produtores com PCs ou computadores, fatigadores, compositores de samples que estouram monitores. Esta é para aqueles que mantêm a fé, não arredam pé, mesmo lutando contra a maré. Combatentes, persistentes, soldados resistentes, cerram punhos para esta gente. Para quem no enclave soltou em grave e luta por manter a dignidade. Para quem vive a cidade da verdade, com imunidade à falsidade, construir a chave que há uma oportunidade que há de trazer pureza e liberdade. Isto é, para quem se tem, para quem ninguém me tem, para quem a percentagem não intervém. Para quem? Para quem não quer me viver, para quem tem fome de ser e quer aparecer com bons olhos aos olhos que tem. Isto é, para quem se tem, para quem ninguém me tem, para quem a percentagem não intervém. Para quem? Para quem não quer me viver, para quem tem fome de ser e quer aparecer com bons olhos aos olhos que tem. Para quem marca por falar sem recear, por marchar sem recuar, por o cerrado no ar, avisar quem se tentar atravessar ou barricar a porta vai acabar por provar o paladar da derrota. Isto é para quem não se ilude, com a fachada para o miúdo, com virtude que domina a palavra. Para quem caga para a marca, lata ou garrafa, desde que lata o que importa e tem stress, já farta por fechar mal a porta. Quem é sempre o suspeito deste ponto de partilha e desde sempre está sujeito a uma vida foragida. Para quem, para quem, quem é que será? Quem tem respeito a Deus, por isso diz até já. Até já, logo mais, entre as tais, sobes cais, vem os vais, tipo brisas matinais, ou como cunas, estabelecimentos prisionais, para os que não esperam pela sorte, galope, punha espada até à morte. Velho ou não foi guarda, sempre na frente, vanguarda, esta para quem se mantém, fiel ao que detém, acreditem ou não, resignação, uma opção, sempre firmes na questão, prontidão na direção, para quem sente emoção na pulsação, como ligação, e não tem uma pedra no coração, para quem não suja a mão por onde estão, sem o senão, convicção pela razão, para eles todos, eles sabem quem são. Para quem se tem, para quem ninguém me tem, para quem a percentagem não intervém. Para quem? Para quem não quer me viver, para quem tem fome de ser e quer aparecer com bons olhos aos olhos que tem. Isto é, para quem se tem, para quem ninguém me tem, para quem a percentagem não intervém. Para quem? Para quem não quer me viver, para quem tem fome de ser e quer aparecer com bons olhos aos olhos que tem. Isto é, para quem se tem, para quem ninguém me tem, para quem a percentagem não intervém. Para quem? Para quem não quer me viver, para quem tem fome de ser e quer aparecer com bons olhos aos olhos que tem. Isto é, para quem se tem, para quem ninguém me tem, para quem a percentagem não intervém. Para quem? Para quem não tem.